quando você me ouvir cantar. Venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não ligo. Deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo, tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Mas eu não minto, não minto. Estou longe e perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar algumas lágrimas, bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo, tudo mudou. Não me iludo e conto. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto e a mesma lua a furar nosso zinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Como dois e dois são cinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo, como dois e dois são cinco. Meu amor.